ar que tu respiras é como ele que eu quero ser. Como a luz que ilumina a sacada do meu quarto escuro. Você sabe o quanto dói, o quanto dói uma emoção. Você sabe o quanto custa até se conseguir razão. Eu vou lhe dizer, às vezes dói mais não aceitar os fatos de viver a indiferença daqueles que te cegam em sua própria escuridão. Em sua escuridão. Não supera a razão. Eu vou lhe dizer, às vezes dói mais não aceitar os fatos e viver a indiferença daqueles que te cegam em sua própria escuridão. Em sua escuridão. Em sua